Vamos ao momento Não, sobre mas, cara, o a maravilha momento é não saber a hora que começa o tom, é sair tudo errado. Essa é a não, magia. esse é o momento que a gente se humilha. O apresentador é humilhado ao vivo em troca de uma migalha de audiência. Então, galera, fiquem com Deus. Uma boa semana, juízo. Tô de volta aí sábado que vem, porque o Noah tá no hiato, mas em breve vou anunciar os novos dias e novos horários. Tá bom? É isso. Um forte abraço, tá ok? Vamos lá. Começou só o fio-fio aqui pra ficar bonitinho. Não, não, Shockwave original, porra. Deixa eu botar Shockwave. Vamos lá. Vamos lá. Comunicando. Manuel, foi pro céu. E atrasado pro trabalho, às 6 da manhã. Ouvia no seu rádio, calcinha e sutiã. No rádio, era o funk. O trem tava lotado. Pensou que no seu salário ficou desanimado. Se eu fosse americano, minha vida não seria assim. Vamos lá! Vai pro céu! Manoel! Vai pro céu! Depois dia, ouvi essa mesma avó falar! Toma! Mundo é fabuloso! O ser humano é igual que não é legal! No rádio era um funk, o trem tava lotado! Pum! Paquetei! Pessoa do seu salário, ficou desanimado! Eu faço por dentro com minha vida, não seria assim. Naraguete, paraquetum, alacubá. Já era pra entrar, ter entrado no tomado do começo. Manoel! Foi pro céu! Manoel! Um, dois, Manoel, foi pro céu, Manoel, foi pro céu. É, gente, eu acho que eu vou dizer pra vocês o seguinte, vou dizer pra vocês, isso foi só uma pequena amostra. Sábado que vem tem karaokê, chega, eu não aguento mais, eu tô morrendo.